Vocês querem mais lords? Querem mais uma do lords? Então eles têm que atender. Vamos lá. E quem está aqui? São os lords. E pra você eu vou mostrar quem sou. Sou. A festa começou. Sou. Agora é a festa, esse é meu show. Show. Eu sou o MC, estou hoje aqui. Você sabe, essa noite o melhor por aqui. E cantar sem parar, agitar, pular com alegria um som. Som. É bom. Move e os contagia. Sim, são os lords. Lord. É pesado e forte. Forte. São os melhores. Lord. Sim, é assim. Pra mim e pra você, conscientes que o poder poderemos vencer. Alienados é a situação. O homem pelo homem, além de toda a discriminação. E São Batista também são ruins. Não se perdem, faz dançar. É só a música, só esperando. Hoje é a música que me faz dançar. Uma esperança, uma confiança. Vencer, você tentar. Você vai lutar, querer já é ganhar. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords. O microfone é a voz em nome da conscientização. Usa o poder absoluto sobre a situação. Tantas mentiras foram ditas e muitas vezes repetidas. Em nome do povo e pela mídia nos enganaram de novo. Um ciclo vicioso que se repete a cada ano. Um novo plano, novo dinheiro. Entre o real saiu o cruzeiro. Enquanto o povo brasileiro que se fode o tempo inteiro não vê a cor desse dinheiro, agora basta. Legião organizada balançando as estruturas, sacudindo a sociedade e filosofia. De rua nossa fúria, as energias transformando a cada dia. O ódio e filosofia, rebeldia e poesia. Por uma causa, nossa luta, nossos ideais. Eu não desisto jamais, não vou voltar atrás. Fazer você perceber que só depende de você. Lutar ao nosso lado e vencer. Porque quem está aqui? Somos nós. E quem está aqui? Somos nós. E quem está aqui? Somos nós. E quem está aqui? Somos nós. E a festa continua, continua, com muita agitação. Todos pulam, gritam, batem as mãos. O ambiente está legal, a energia é geral. Tudo fica especial, o povo está em atração. Porque a música é viver algo que toca em você. E me faz perceber que o melhor eu devo ser. Que o melhor eu sou e insisto. Pois sou jovem, gostoso e bonito. Não. Quem me conhece não me esquece, não me jura, não se esquece. Você é o que é, tem orgulho do que é, muda. Só depende de você vencer. É o que queremos, isso nós sabemos. Nós sabemos que queremos a consciência da nação. A palavra de oração. Estejam todos prontos para a hora da ação. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords. Dance, mexa-se, cante, mova-se. Meu nome é Edson, sou o rei dos MCs. Máquina de emoções, então a festa esquenta e aumenta a vibração. E não há como parar. O rei dos MCs, sou assim. Faço de agitar e viver para mim. É do começo ao fim. Eu preciso com certeza de uma cama, uma garota, uma cerveja. E você agora entende o que damos, você sente. É exercício para os pés e alimento para a mente. Enquanto otários pensam diferente, ignoram você e poluem sua mente. Metem, distância e não respeitam ninguém. Filhos da puta sempre agem pro seu próprio bem. Vem e detém a mídia em seu favor, então a mídia vence. E a arte não consegue se impor. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords. E quem está aqui? São os lords.